Mariana e Júlia, essa é pra vocês, é dedicada a vocês, somente a vocês. Ei. Esse som é produzido e dedicado a elas. Pode ser um pancadão, beat a capela. Eu sou letra sem refrão, quando longe delas. Meu carinho e atenção, eu dedico a ela. É dedicada a ela, inspiração dos meus dias, minhas duas cinderelas, motivo de minha alegria. Tudo o que eu tenho é delas, por elas, meu olho brilha, mais perfeita aquarela. Joana e Júlia, minhas filhas, que inspira minha trilha, que pra sempre será assim. Dia a dia na guerrilha, pra se orgulharem de mim, se orgulharem das vitórias, relembrarem minha história, celebrarem em memória possíveis dias de glória. Nossa história iniciada dia 7 de setembro, dia do seu nascimento e do meu renascimento, que mudou meu pensamento, me amadureceu por dentro, me jogou no arrebento pra prover o seu sustento. Então faço da sua infância somente boas lembranças, irrigada de esperança, pra gerar perseverança, fazê-la duas crianças forte com amor profundo. Joana e Júlia, minha filha, vocês vão mudar o mundo. Esse som é produzido e dedicado a ela. Pode ser um pancadão, um beat a capela. Eu sou letra sem refrão, quando longe delas. Meu carinho e atenção, eu dedico a ela. Como pode? Isto o papai não entende. Mesmo sendo gêmeas, vocês duas são tão diferentes, cada qual com seu jeito, sua personalidade. São tão poucos defeitos para tantas qualidades. Na verdade, só me invade a alegria ao vê-la sorrindo. Faz tranquilidade, sentado, vendo vocês dormindo. E no domingo, logo cedo, vocês me acordando, vamos na pracinha. Papaizinho, eu te amo, sigo rimando. Na base entra o violino, com vocês eu mais aprendo do que realmente ensino. Aprendo a ser persistente, expor meus pensamentos, a viver sempre contente e expressar meus sentimentos. Quando canso e desanimo, estou prestes a desistir, eu lembro dos seus carinhos. Enfrento o que tá por vir, aguento sem desistir. Lamento, mas vou seguir atento, sem me inibir. Momento é de sorrir. Esse som é produzido e dedicado a ela. Pode ser um pancadão, um beat a capela. Eu sou letra sem refrão, quando longe dela. Meu carinho e atenção, eu dedico a ela. Uma letra sem canção, a fé sem oração, um homem sem coração, a fera sem a bela, a vida sem emoção, corrida sem campeão. Felicidade, hoje eu conheço desde o começo. Vocês me deram mais do que mereço, a cada beijo, a cada abraço. Eu me sinto renovado, eu me sinto abençoado. Me sinto bem mais que amado, do seu lado, apoiando até o problema cessarem. Suas vidas opinando até quando vocês deixarem, incentivando, acreditando em tudo que precisarem. Se tem vida no caminho, dentro em cima pra vocês passarem. Esse som é produzido e dedicado a elas. Pode ser um pancadão, um beat a capela. Letra sem refrão, quando longe delas. Meu carinho e atenção, eu dedico a elas. Esse som é produzido e dedicado a elas. Pode ser um pancadão, um beat a capela. Eu sou letra sem refrão, quando longe delas. Meu carinho e atenção, somente delas. Deus, olhai as crianças, pra que não vivam nesse mundo sem amor e esperança. Deus, olhai as crianças, pra que não vivam nesse mundo sem amor e esperança. Deus, olhai as crianças, pra que não vivam nesse mundo sem amor e esperança. Deus, olhai as crianças, pra que não vivam nesse mundo sem amor e esperança.